Curtiu um incrível Montenegro. O esquema tá marcado, eu já liguei pra gata. Tudo certo, de hoje não passa. Toca DJ Liberal com o DJ Marquinho Show, no som que a galera gosta. É o incrível Montenegro, fazendo e acontecendo. E a gente vai bebendo e se envolvendo. Dança, balança, se sacode, que a festa tá bacana. O som da nova era já chegou. Cantor do Pará. Chegou o final de semana e a melhor pedida é curtir o incrível Montenegro. O esquema tá marcado, eu já liguei pra gata. Tudo certo, de hoje não passa. Toca DJ Liberal com o DJ Marquinho Show, no som que a galera gosta. É o incrível Montenegro, fazendo a gente vai bebendo e se envolvendo. Dança, balança, se sacode, que a festa tá bacana. O som da nova era já chegou.